na Rádio Pindorama. Olha, gente, aqui há documentos que foram encontrados, aqui há chaves também que foram encontradas. É só nos procurar aqui na recepção da emissora. 7:12. Jornal Ronda da Cidade. 1310. O Laboratório de Análises Clínicas Rezos oferece à população, além de exames laboratoriais, exame toxicológico para motoristas profissionais e concursos, preventivo, sexagem fetal. Atendemos os principais convênios. Laboratório de Análises Clínicas Rezos, de segunda a sexta, das 6 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Sábados, das 7 às 11 horas. Rua Sergipe, 161, Centro, 3272-6691. São Geraldo, a sua primeira opção. Tradição e confiança você encontra aqui. Estamos há mais de 35 anos no mercado de Sidrolândia. Fazemos serviços de alinhamento, balanceamento, pneus, troca de óleo, suspensão, freios, embreagem, injeção eletrônica e autoelétrica. Venha até a nossa loja e confira nossas ofertas. Passe na São Geraldo. Telefone 3272-1166. São Geraldo, a sua primeira opção. Sensacional promoção do Eldorado Casa e Construção. Telha Eternite 366, R$ 73,95. Piso Formigrês, a partir de R$ 14,95 metro. Argamassa Quartzo Lite Interna 20 quilos, R$ 7,98. Conjunto de louça sanitária Fiore Branco, R$ 199. Treliça H8, barra de 6 metros, R$ 17,50. E mais, abertura Sasazaki com pintura eletrostática e vidros completa com o melhor preço da região. Venha conferir as nossas formas de pagamento. Eldorado Casa e Construção. Aqui construir é uma emoção. Restaurante Comida Caseira. Super promoção de Marmitex pequena a R$ 8. Marmitex grande, R$ 10. Sábado, domingo e feriado tem assados, frango, costela e carne assada. Almoço aos domingos. Disque entrega 99933-7702 3272-5244. Restaurante Comida Caseira, Rua João Márcio Ferreira Terra, 351. Anhanguera, Polo de Apoio Presencial em Sidrolândia convida. Vem aí a Semana da Administração 2017, com o tema Quais as melhores soluções para superar a crise? Na Câmara Municipal de Sidrolândia, dias 13 e 14 de setembro, a partir das 18:40. Palestrantes, Valmir Flávio Ritter, gerente do entreposto da Coamo Agroindustrial Cooperativa Ativa Unidade de Sidrolândia, e Suelen Librelotto Cirugi, psicóloga e coach formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Entrada franca. Semana da Administração 2017. Anhanguera, aqui seu esforço ganha força. GNB Distribuidora de Gás. GNB Distribuidora de Gás. Está com uma grande promoção. Oh, gás! Ligue agora e peça o seu botijão na GNB Distribuidora de Gás. Telefone 3272-2457 e 99664-6020. GNB Distribuidora de Gás. Aceitamos cartões Master, Visa e Elo. GNB Distribuidora de Gás. Botijão de 13 quilos por apenas R$ 49,90. Na Rua Pernambuco 691, Centro. Telefone 3272-2457 e 99664-6020. GNB Distribuidora de Gás. A dupla Fernando e Sorocaba encerrou com chave de ouro a 19ª Expo Sidrolândia. Oi, gente, aqui quem fala é a dupla Fernando e Sorocaba. Obrigado por esse carinho. Obrigado pelo carinho de vocês, viu, gente? Em breve a gente volta. E o Sindicato Rural e a Rádio Pindorama JFM agradece todos os elogios e as críticas positivas. Em 2018, vem novidades, mais shows, 20 anos de Expo Sidrolândia. Aguarde! Jornal Ronda da Cidade. Saúde! Em breve. A Pindorama estará operando na frequência modulada 100,7 FM.

e 11 minutos, 7:11. Bom dia, obrigado a você que já está chegando aqui no nosso Ronda da Cidade. Jornal Ronda da Cidade. 1310. Vem aí, Pindorama JFM. Na frequência modulada 100,7. Aguardem! A Anhanguera Polo de Sidrolândia está com o vestibular de verão em andamento. Inscrição gratuita e matrícula por apenas R$ 59,90. Servidor público e associados do Sindaves têm descontos especiais. Anhanguera, aqui seu esforço ganha força. Avenida Antero Lemes da Silva, 1041, na Escola Olinda. Faça já sua graduação e pós-graduação. Telefone 3216-1298. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 14 às 21 horas e sábado das 13 às 16 horas. Hernandes Móveis e Eletro, onde você encontra tudo no tocante a móveis e eletros em geral. Artigos para escritório, celulares e informática. Móveis planejados, relógios, artigos para escritório. Crediário próprio, onde você parcela tudo em suaves prestações. No pagamento à vista, excelentes descontos. Atendimento especializado, com entrega rápida. Informações, ligue 3272-1040. 3272-1752. Hernandes Móveis e Eletro. Satisfazer o cliente, realiza a gente. O Laboratório de Análises Clínicas Rezos oferece à população, além de exames laboratoriais, exame toxicológico para motoristas profissionais e concursos, preventivo, sexagem fetal. Atendemos os principais convênios. Laboratório de Análises Clínicas Rezos, de segunda a sexta, das 6 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Sábados, das 7 às 11 horas. Rua Sergipe, 161, Centro, 3272-6691. Peça sua música no telefone da Pindorama JFM. 3272-1514. Ou através do WhatsApp. 9995-4050. A mais ouvida do MS JFM. Jornal Ronda da Cidade. Saúde. Hora Verde Cor. Cachoeiras e passos, tudo é vida e amor. Nosso índio aqui tem mais valor. Terra adorada, ó mãe gentil, sonho de um povo que se uniu. Terra adorada, ó mãe gentil, estrela mais bonita do Brasil. És um mato grossense cheia de uma atração. O Departamento de Jornalismo da Rádio Pindorama apresenta Jornal Ronda da Cidade. O resumo das últimas 24 horas em Sidrolândia, no Brasil e no mundo. Cidade. 1310. Em breve. A Pindorama estará operando na frequência modulada 100,7 FM. Cheia de novidades para você. Vai ficar mais vibrante, mais atual, mais conectada. Aguarde. Houve um tempo que bastava olhar o passado para se definir o caminho pela frente. No suor do rosto e nas mãos calejadas, carregavam-se os ensinamentos e a certeza da perpetuação das gerações do campo. O passado era professor e medidor do futuro. Coopter Alfa, 50 anos. A essência permanece. Cooperar é evoluir. Dia das Crianças é na Wellington Magazine. Toda linha infantil com 30% de desconto. 30% de desconto. Brinquedos, confecções e calçados para toda a criançada. Tudo em 6 vezes no cartão ou em 4 vezes no crediário premiado. Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar. Não vou mais. Milionário e Marciano, as lendas do sertanejo. Sozinha, não vou mais. E 10 minutos agora, após o intervalo, notícias para você aqui dentro do Jornal Ronda da Cidade. Jornal Ronda da Cidade. 1310. Vem aí, Pindorama J. Da Anhanguera. Você passa os ouvidos. O curso se encaixa na sua vida. E uma vez por semana tem aula presencial com a sua turma. A qualidade é reconhecida pelo MEC. E o diploma é igual ao presencial. Você começa a estudar já, sem pagar nada agora. Inscreva-se em vestibulares.br. Consulte condições do site. Anhanguera Polo Cidrolândia. Avenida Antero Leles da Silva, 1041. Escola Olinda. 3216-1298. Aqui, seu esforço ganha força. O Laboratório de Análises Clínicas Rezos oferece à população, além de exames laboratoriais, exame toxicológico para motoristas profissionais e concursos, preventivo, sexagem fetal. Atendemos os principais convênios. Laboratório de Análises Clínicas Rezos, de segunda a sexta, das 6 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Sábados, das 7 às 11 horas. Rua Sergipe, 161, Centro, 3272-6691. Peça sua música no telefone da Pindorama JFM. 3272-1514. Jornal Ronda da Cidade. Educação. JFM, a mais ouvida do Mato Grosso do Sul. Jogue, jogue.